preparados para a noite mais especial de suas vidas. Exagerado pra cacete. Exagerado. Como estão todos? Todas. Tudo bem? Então, nos ouvindo bem, nos vendo bem. A gente já atrasou porque tava resolvendo problemas técnicos, pra variar. O computador escolheu fazer coisas que ele queria fazer. Já é inteligência artificial, já é demais. Tá até no Windows, já dominou. Inteligência artificial demais, não faça atualizações, por favor. E aí, gente? Agora começou o ano de verdade, né? Agora não tem mais jeito. Então é a nossa segunda pós-carnaval que agora não dá mais pra fugir. A gente voltou de férias hoje, né? Tudo que foi feito até agora foi feito... Era mentira. Tava gravado o tempo todo e agora que vai rolar. Hoje é o nosso querido podcast número 200. Você lembra o que a gente fez no 100? Eu não lembro. Foi um programa sobre amizade. Foi? A gente é previsível. Puta merda, mano. A gente é muito... foi mais sobre Montaigne e Lavoisier. O 300 vamos fazer sobre inimizade. Isso, pronto. E a gente fala todo mundo que a gente odeia. Ou a gente briga, ou até lá... A gente arranja muitos inimigos. Inimigos. O programa 300 vai ser sobre inimizades. Pessoas isso que a gente aí não gosta. Boa noite pra galera que tá aí. Queria já agradecer de cara o Stig pelo Prime, pelo Sub. Valeu demais. Ajuda esse dinheirinho aí. Mônica tá aí. Mônica não tem vindo no grupo de estudos, hein? Vou puxar a orelha aqui ao vivo, mano. Mônica que é presença assídua há anos. E o último grupo de estudos foi tenso, que a gente leu... Qual foi? Entrou na parte, né? Mais... É isso, sobre os Yorubás. Puta, vamos ter que ler de novo. Vamos ler de novo. Reprovado. Vamos ler de novo. Foi da hora, mas foi treta. Foi muita coisa. Tá legal o grupo de estudos. Flávia também tá aí. Valeu. Obrigado pelo sub também, Flávia. Valeu demais. Esse apoio e tantos outros que você também nos dá. Franco tá aí, falando em Franco. Querido Franco. Falando em Franco, vocês viram que tem emojis aí pra quem... tem o sub aqui na Prime, na Amazon, então tem o... Essas são as recompensas que a gente começou a colocar aí aos pouquinhos. A gente pensou em vários, não deu pra pôr todos que a gente fez, mas tem alguns aí pra vocês usarem. O Stig falou que não esperava um Lacan, né? É porque tinha... Antes a gente fez uma versão que era figurinha, tava escrito Te Lacaniei. Que é uma ótima piada. Mas aí não tava dando pra ler, aí a gente simplificou. Mas tem outros aí, vocês vêm, fica à vontade pra usar, é bem legal. A gente se divertiu. As figurinhas não... Eu não recebi no WhatsApp as figurinhas. A gente, no WhatsApp e no Telegram. Eu tô mega afim da gente usar essas figurinhas, elas, cara, vai ser muito bom. Ainda não mandei pra galera, tem que colocar lá. Compartilha lá depois. O avião. Isso aí. Carolinen chegou aí, boa noite. Nai chegou aí, boa noite também. Nosso amigo Skoda, é isso, Adriano Skoda. E aí? Bom, o que, que a gente fala pra começar? Quer contar o seu carnaval? Como é que foi? Carnaval a gente já falou, né? Eu acho. Falou? Não sei se falou. Foi antes do carnaval. Foi antes do carnaval. A gente se encontrou na quinta-feira. É verdade. Meu carnaval foi bem tranquilo, na real. Eu fui pra bloquinhos, mas os bloquinhos todos foram bem tranquilos. Não fiquei muito louco. E fiquei de boas. Eu percebi que eu tô envelhecendo. Controle? Porque, não, a gente foi um bloquinho juntos, inclusive, né? A gente foi no Filhos de Gil, né? Uhum. A gente foi no Filhos de Gil, eu fui em outros dois com a Bibi. E a gente passou por dois bloquinhos que não tava marcado, que a gente tava se deslocando pela cidade e passou. Eu passei num bloquinho na Augusta. E, mano, tinha uma galera muito nova. Uhum. Eu fiquei tipo, meu Deus do céu, essa galera tem 16 anos, tá ligado? E eu fiquei tipo, nossa, eu não tenho 16 anos, eu tô ficando velho, mais. Meu Deus, isso realmente está acontecendo. Eu olhei, sabe quando aquele, você começa a ver aquela isso mãe, rua, aquela avó problema. Que fala, crianças, não sei o que lá, cuidado com as bebidas. Eu fiquei assim, com essa sensação. E eu passei no bloco da Daniela Mercury no domingo. Ah, esse foi, fechou, né? Fechou puta o Carnaval de São Paulo. Puta merda. É. Puta que pariu. Gigante. É. Meu Deus do céu. É tipo gigante, assustadoramente gigante. Ah. É muito louco. Ah. Porque os que eu fui foram muito de boas, na real. Não vai ter, ter bolo. Obrigado pelo Prime, Conte. Se você quiser comprar um bolo agora e mandar pra cá, dá tempo. Olha, vai chegar, a gente corta. Tempo, manda gente com 200 velhinhas. Atende a campainha lá e é isso. Tem uma sodier aqui perto. Liga lá, pesquisa. Manda aí que a gente come. É isso aí. Escrito, razão inadequada. Salve, Elga. Com morangos. É, sim. Mas foi isso, foi um carnaval tranquilo. De resto, fiquei lendo e tocando um pouco, tocando um violãozinho, fiquei de buenas. Não foi um carnaval de muita festa. Nem todos os carnavais são iguais, né? É. Nem todos os carnavais são iguais. Próxima vez, se alguém quiser chamar a gente pra passar o carnaval em Salvador, pode chamar. Alguém é de Salvador? Pode chamar nós. Pode chamar que a gente vai. A gente paga com uma palestrinha. Sobre uma palestrinha, por favor. Uma fala sobre hedonismo. Hedonismo não é epicurista. Vai dar ruim. É, não. Não, ruim. Hedonismo não, o único crisipiano. Que presta é o. Eu quero falar de hedonismo não, em Crisipo. É Crisipo? É, né? Não, é Aristipo. Aristipo. Não vale a pena. Eu vou lá e falo e aí a gente vai pro carnaval depois. O carnaval, ele é anti-epicurista por excelência. Pelo menos o carnaval festa, né? O carnaval festivo, é. Mas ele pode ser epicurista também. A não ser daquela galera que chega o carnaval e vai pra um sítio, fica de boas. Ah, sim. Jogando jogos, sei lá. Sim, sim. E aí, salve. Foi massa. A Flávia também foi um bloquinho com nós. Foi bem é verdade. Massa. Foi legal. Foi maneiro. E, bom, dito isso, festividades passadas. Tem alguns avisos pra agora. Tem alguns avisos para a hora que a gente começar a gravar. É. O aviso para agora são dois, na verdade. O primeiro é que a gente amanhã tem uma aula aberta, aqui mesmo, na Twitch. É. A última aula aberta do começo do ano. Depois a gente vai ter outras do ano, não, do semestre. Depois a gente vai ter outra no meio do semestre e outra no final do semestre. Mas, por enquanto, a gente fez três seguidas. Essa é a última, né? É. E vai acontecer amanhã uma aula que o Rafael já está preparando faz um bom tempo. Para falar do acontecimento nos estoicos, né? É. Essa aula vai acontecer amanhã, 7 horas da noite, aqui na Twitch, tá? Então, é só chegar. Mesmo esquema que estamos aqui agora, com a diferença de que troca música, troca roupagem, troca um pouco do jeito como fala, fica um pouco mais sério e tem uma câmera mais focada, assim, né? Tem uma câmera mais focada e o assunto é um pouquinho mais denso. De resto, somos nós ainda e o espaço é o mesmo, o endereço também. Chamem os amiguinhos que gostam de estoicos, chamam os amigos coaches que gostam de estoicismo pra tomarem um susto, vai ser legal. Uh-huh. E eu tô muito, eu tenho pensado, a aula tem a ver com isso, eu tenho me interessado muito pela questão o que é o tempo. E vários filósofos abordam a questão do tempo e ele desemboca na física e na psicologia. A psicologia pensa o que é o tempo psicológico. A física pensa o que é o tempo, obviamente. E eu estou muito, muito curioso com isso. Então, ainda são estudos muito preliminares, mas eu já queria falar no começo da aula sobre essas várias interpretações do tempo e chegar no tempo para os estoicos. E aí falar do acontecimento, que é um conceito que até está no curso, mas está muito... não é central, né? O curso dos estoicos é os conceitos fundamentais. E aí eu peguei essa aula de abertura para falar um pouco disso. Vai ser legal, vai ser legal. O estoicismo não capitalista é muito interessante. Queria fazer um estoicismo e a psicologia, pensar, vamos ver no futuro se acontece. Mas os conceitos fundamentais já é legal demais. É isso. Você já adiantou uma outra coisa que eu ia falar, que é essa aula aberta, ela abre agora, de fato, um curso. Um curso. Tá? As outras aulas abertas que aconteceram, elas foram extraordinárias, né? É. Elas aconteceram, a gente teve a Tessa. Elas foram extraordinárias. Extraordinárias. E extraordinárias. Pra não parecer que eu tô sendo muito petulante. Tipo, não, mano, uma aula extraordinária. Extraordinária, assim, teve gente que chorou, assim, isso, mudou a vida. Exato, não. Extraordinária, elas estavam desligadas, né, de outras coisas. Essa não. Essa abre aí um curso que vai acontecer nas próximas 4 terças-feiras, depois da semana que vem. sobre os estoicos. Um curso que já aconteceu, mas agora está sendo revisado, ampliado, vai ser diferente, né? Uma outra roupagem para esse curso que, da primeira vez, já foi muito legal. Então, dessa vez vai ser mais legal ainda. Esse é o assunto, então, curso dos estoicos. Aula aberta amanhã para começar um curso depois fechado pelas próximas 4 terças-feiras. Boa noite, Iberês. Boa noite, Guim, também, que eu não dei boa noite. E aí, vamos chegando aí que a gente já vai começar o podcast. Antes de começar, mais um aviso. Esse aviso, ele é bem, pra gente, importante, é bem feliz, que a gente vai dar um curso em parceria com o SESC. Ah, isso é legal. O SESC é uma instituição que é muito interessante, né? Faz o papel de sustentar a cultura em alguns estados. E a gente vai oferecer um curso em parceria com eles sobre Nise da Silveira. Nise da Silveira, psiquiatra que teve um grande trabalho no Brasil relacionado a tratamentos não convencionais de internos de saúde mental. Exatamente. Certo? Isso significa que o trabalho dela foi um trabalho praticamente político dentro dos hospícios, né? Esse curso, ele vai começar no meio de março. Ele é gratuito, o SESC paga tudo. Tem 100 vagas. Dessas 100 vagas, as inscrições abrem no dia 1 de março. Tá? Dia 1º de março, ou seja, depois de amanhã. Tá? A gente vai mandar pelo e-mail, então quem não está cadastrado no nosso e-mail... Entra lá no site, vê como é que faz isso. Eu não sei se eu tenho um comando aqui. Acho que tem. Na verdade... Não tenho. Não, mas a newsletter é muito fácil de se inscrever, porque ela abre ali no comecinho. Então é só entrar lá no site que você acha. Perfeito, perfeito. Só entrar no site, aí, se vocês não estiverem cadastrados no e-mail, a gente vai mandar o link em descrição, provavelmente no dia 1 mesmo, ou assim que abrir, a gente vai mandar. A gente pede que quem quer fazer o curso fique esperto, a gente não vai poder reservar vaga para o pessoal que apoia a gente, porque é o SESC que está pagando o curso, então não vai ter vaga para assinantes, tá? Então, fiquem espertos no horário da inscrição. Esse curso vai acontecer às quintas-feiras, metade de março, metade de abril, tá? Não tenho as datas na cabeça, mas começa na segunda quinzena de março, vai até a segunda quinzena de abril, na primeira quinzena de abril, desculpa. Curso Nise da Silveira e a Filosofia Entrelaçamentos. Vai ser muito, muito legal. Muito legal. A gente está estudando para trazer filósofos que conversem com aquilo que a Nise estava fazendo. E a gente não conhecia a fundo o pensamento da Nise da Silveira. E estamos nos aprofundando. Cada momento que passa é mais legal que o anterior. Eu ia dizer uma pensadora revolucionária, mas ela é mais do que uma pensadora. Ela, né? Se chamava de psiquiatra rebelde. Aí, perfeito. Uma psiquiatra rebelde. Ela mesma. E revolucionária, e a segunda parte eu coloco. Perfeito. Maravilhoso, né? E, enfim, estamos preparando essas aulas. Então, vai ter um momento aí que vão estar rolando dois cursos em paralelo. A gente, até por esse motivo, a gente está aproveitando cursos que a gente já tinha dado, em vez de dar cursos novos, né? O curso dos estoicos é um que a gente está mais ampliando do que, né, fazendo do zero. Uhum. E vai ter esse curso com o SESC, então, sobre a Nise, esse do zero. Quem sabe no futuro outras oportunidades. O mais legal é que é gratuito, então fica o convite aí para vocês fazerem. Vai ser online, não falei isso, mas vai ser um curso online também, então todo mundo pode fazer, certo? Enfim, acho que esses dois avisos já são suficientes. Obrigado, Iberês, pelo Prime. Não sei se eu agradeci. Fica o agradecimento tardio. Obrigado aí. Esse dinheirinho ajuda muito. Bora, então? Isso. Bora. Vocês estão bem? Hoje vai ser programa especial. Não vale só eu e o Rafael chorar. Todo mundo tem que chorar. Todo mundo! Sem exceção! Todo mundo. Vou me controlar. Bom, o texto tá muito bom. O texto tá muito bom. Falando nisso, a gente vai falar mais, né? A gente vai repetir isso, mas a gente escreveu um texto especial para essa ocasião. A gente tem tentado fazer isso sempre que possível pro podcast também. E aí a gente juntou forças nesse textinho aí. Vocês estão bem? Bora começar? Bora. Vou abrir meu programinha aqui e... Estamos gravando a partir de agora. Vou colocar pra você... Ah, não. Tem a introdução pra fazer ainda. Daqui a pouquinho eu coloco o texto aí na Foi tela. Foi lá? O quê? A gravação começou? Ah, boa. Bom conferir, né? Sim. Foi. Sim, sim. É, beleza. Então, vamos lá. Boa noite, Cecé. Vai chegando aí. Vamos começar a gravar agora. Peraí. Eu tenho tentado pensar uma piadinha para o programa, mas esse só antes de começar a gravar eu já senti, caralho, 200 programas e já veio assim, já bateu aquela ansiedadezinha, sabe? Vamos lá. Quando bate, ferrou. Mas vamos que vamos. Ansiedade no bom sentido da palavra, se é que existe. E aí, gente? Esse é o Imposturas Filosóficas de número 200, o podcast de filosofia do site Razão Inadequada. E eu estou aqui com o meu ducentenário amigo, parece que você tem 200 anos, mas não foi isso que eu quis dizer. o aniversário de 200 podcasts. É. Tamo bem, tamo empolgado, hoje vai ser legal. É isso. Antes de começar este programa comemorativo, queria dar um aviso para vocês, que é, na próxima terça-feira, começa um curso chamado Estoicos, Conceitos Fundamentais, certo? Acabou de ter uma aula aberta que vocês podem assistir a gravação no YouTube para se inteirar um pouco melhor de como vai ser esse curso. E, aproveitando a ocasião, o curso, eu preciso falar de novo, caso do avião. E agora tem figurinha pro avião explodindo aí nos emojis. Também tem a exclamação. Aproveitando a ocasião da aula aberta e do começo do curso, tem um cupom de desconto lá na loja, chama-se Acontecimento, pode ser maiúsculo ou minúsculo, tanto faz, para resgatar um cupomzinho de desconto e fazer esse curso com a gente nas próximas 4 terças-feiras, certo? É um curso pensado em 4 aulas. O dia de aula do Razão Inadequada é terça-feira, 7 horas. Quem não puder ver na terça-feira, 4 horas, não tem problema, porque a gente tem... Terça-feira, 19 horas. Eu falei errado? Falou. Quem não puder ver com a gente na terça-feira, às 19 horas, pode ver a gravação. Então, entra lá, digita o cupom, acontecimento, e manda ver, participa com a gente. É isso. Se você quiser apoiar o nosso trabalho de maneira mais perene, você pode fazer uma assinatura e você vai ter acesso também a esse curso, além de outros vários benefícios, certo? Maravilha. Então é isso. Bora pro programa. Bora. Eu sempre tenho dificuldade de falar bora pro programa. Eu sempre como o pro, porque pro... Bora pro programa. Pro programa. Pro programa. Então bora, eu sempre falo bora pro programa. Bora pro programa. E aí eu sei um trava-língua falar. Se você for analisar, falar é ridículo. A gente come um monte de palavra, é de fim, de começo, mas... E eu achei que você ia falar ainda... Eu achei que você ainda ia falar, é ridículo de difícil. É de ridículo de difícil. A gente leva anos pra aprender a falar, porque... Sabe quando tem aquelas imagens que corta no meio e mostra a língua? Falar é muito difícil, pensa só. É treta. Quantas palavras a gente sabe, quantas formas de articular essas palavras a gente conhece, quantas a gente inventa na hora, é bizarro. É um negócio bizarro. E é por isso que é tão legal ter criança pequena perto. É sempre divertido esse processo, né? É sempre divertido. Ouvir a primeira vez que alguém fala um bagulho assim, né? É muito, muito bom. Bom, isso aí. Abertura feita, deixa eu colocar o texto para vocês. Texto. Toda semana a gente está tentando escrever um texto novo, então botando forças mais na escrita, como a gente disse. E hoje é um texto bonito, hoje especial. A ocasião pede, né? Tipo quando você vai numa festa e precisa pôr uma roupa mais bonita, é isso. Então ali em cima tem as 4 coisas que a gente faz, que a gente muito gosta, e aí tem os textos recentes. Textos, a gente está tentando de novo manter a regularidade semanal, coisa que a gente fez por muitos anos, né? Quase todo o tempo, com exceção do ano passado, o resto dos anos que o nosso site existe, um texto por semana. Toda semana. podcast, que a gente mantém essa regularidade, grupo, que a gente mantém essa regularidade, curso, que a gente mantém essa regularidade. Ou seja, lá no Assine, inclusive, tem bonitinho, né? Que é tipo, as assinaturas, elas possibilitam justamente essas coisas acontecerem. Uma atividade em paralelo por dia, tá ligado? Tem até aqui. Os textos agora... Esse mudou pra segunda. Mudou pra segunda. Depois a gente muda lá. Mas tem até que mudar a ordem aqui. Mas enfim, as assinaturas lá no site mostram exatamente como é que a gente pensa o financiamento do trabalho, né? Bom, vamos pro texto. O texto, ó, tá fresquíssimo. Acabamos de publicar, né? Publicamos hoje. Essa arte é da Hilma Afklint. Eu imagino que vocês conheçam. Obrigado, Guima. Vida longa ou imposturas. Eu repito alegremente essas palavras. Como eu estava dizendo, essa arte é da Hilma, né? Para quem não sabe como escreve, ó, aqui embaixo. Tem um linkzinho para a Wikipedia dela também. Uma artista importantíssima. A maior parte das imagens dela estão lá no Museu de Arte Moderna de Nova York. E essa coisa de círculos concêntricos me lembra ondas, me lembra rádio, me lembra... Yes, enfim. Nossa, isso parece muito. É, me fiz essa associação, mas, enfim, fiquem à vontade também para fazer associações de vocês. E o texto chama Antigo Programa de Rádio, vamos ler esse texto aí. Eu proporia da gente dividir. Dividir? Eu proporia. Então, você quer... Como? A questão é como? Eu aceito. Um por parágrafo, ou quer ler até a metade, até a citação? Talvez? Um por parágrafo ou até a citação? Quantos parágrafos tem? Três. Tem passado mais a citação. E presente. Um, dois, três. É, tem três no começo e tem uns cinco no final. Tá. Ou vamos alternando. É que eu acho que talvez aqui o começo fosse um só, e aí depois começa a alternar, porque o começo tem um ar meio memória, assim, sabe? Tá. Eu tava até pensando como resolver isso na edição, colocar algum efeito na voz. Porque vai ter um corte, provavelmente vão ter duas músicas. Esse programa vai exigir algumas quebras de ritual, tem assim. Três, mas quer ler até a citação? Pode ser. E aí você lê até dois, o final. Três, quatro. É que aí tem uns cinco, né? Seis. E aí você lê até o final, né? Ou a gente alterna, só que a alterna eu acho que vai quebrar um pouco essa... Eu fico com medo de... Uma das coisas que eu coloquei a citação no meio do texto justamente para ter uma quebra clara entre passado e futuro. E eu acho que colocar os dois aqui talvez seja... Talvez possa atrapalhar um pouco isso. E talvez com informação demais também, porque eu penso em colocar uma outra música aqui no começo. Então faz assim, ó. Ó, estamos em 2023, eu... Aí faz quase você. Aí por frase? Não, aí por o parágrafo. Estamos em 2023, eu, faz quase 5 anos você. A possibilidade de eu dar este relato você. Aí você então termina. Aí você já começa na citação, então. Tá, talvez. Então eu começo na citação. Demorou. Então lê os três primeiros, eu leio a citação e a gente vai alternando. Tá bom. Então fechou. Então vamos lá. Boa noite, Isadora. Legal ver você aqui. Boa noite, vai chegando aí. Todos bem? Seguimos? Vai. Estão vendo aí o backstage das decisões. Depois ainda tem todo um processo, né? A gente começa, grava... Primeiro tem o fazer o texto. Depois tem o revisar o texto. Depois tem o gravar a leitura do texto, gravar o programa. Depois tem escolher o nome do programa. Depois tem eu conversando sobre a edição com o Pedro Jankzur. Excelente editor, procurem ele, do Semibreves, tem um podcast também. E depois tem o escolher as músicas. Depois de escolher as músicas, tem o escolher os cortes. Depois de escolher os cortes, tem o publicar o programa, escrever o carrossel do programa, divulgar o programa. Aí então vocês ouvem o editado. Tem um processo de elaboração. E tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Todos os dias a gente pensa no podcast até a outra segunda-feira. É um negócio maluco que a gente fez 200 vezes, né? É isso mesmo. Bom, vamos lá. Um antigo programa de rádio. O ano é 1998. Dois amigos correm de um lado para o outro na pequena sala do apartamento. Pulam por cima do sofá, caindo de joelhos com a guitarra de mentira estendida à multidão. Vou de novo, que faltou o imaginário. Dois amigos correm de um lado para o outro na pequena sala do apartamento. Pulam por cima do sofá, caindo de joelhos com a guitarra de mentira estendida à multidão imaginária. O sistema de som toca alto. Mais alto do que gostariam os vizinhos, é verdade. Mas no volume perfeito para o show de rock do qual participam os amigos com empolgação. Nas tardes após a escola, a cena se repete inúmeras vezes, geralmente em cima do mesmo repertório, composto pelos dois ou três CDs que eles conhecem. Após muitas e muitas repetições, os shows acabam por parar. Talvez o público já não comparecesse como antes, ou, mais provavelmente, os vizinhos acabaram se cansando de pedir para baixar o som e promoveram suas sanções. Seja como for, a amizade persiste, e o plano muda, porque numa tarde qualquer, Eles lembram de um antigo gravador portátil de fitas cassete com um microfone, guardado desde a primeira infância. Simples, pequeno, vermelho e suficiente. A ideia desponta imediatamente entre os dois amigos. Vamos fazer um programa de rádio. Desta primeira afirmação, sustentada com a maior seriedade, surge entre eles toda uma nova maneira de se relacionar com a música, com a voz, com o outro. No programa, tudo é digno de ser comentado. Deixa eu de novo. No programa, tudo é digno de ser comentado, bastando o interesse mútuo. Vocês acabaram de ouvir o incrível solo de guitarra de Ace Frehley, ou, a seguir, a melhor banda do mundo. Ou ainda, não percam nossa grande entrevista no próximo programa. Eles não têm mais do que uma fita, o que faz com que cada novo programa seja gravado por cima do anterior. A vontade de gravar é maior do que a de recordar. Tudo está dado no momento mesmo em que o microfone é ligado. Os dois amigos passam semanas descobrindo a potência das próprias vozes, até que um dia a programação espontaneamente chega ao fim. Mal sabiam os amigos que voltariam a gravar mais algumas centenas de vezes no futuro. O espaço afetivo, como uma péssima sala de concerto, comporta recantos mortos, em que o som não circula. O interlocutor perfeito, o amigo, não será o que constrói ao redor de você a maior ressonância possível? A amizade não poderia ser definida como um espaço de sonoridade total? Roland Barthes, Fragmentos de um Discurso Amoroso. Foi uma citação. Isso aí. Ah, sou eu. Ah, a gente vai intercalando. Verdade, esqueci. Certo. Sim, a Flávia comentou que o meu primeiro gradiente é esse mesmo. Eu só evitei citar a marca no texto, porque no texto ia ficar esquisito, mas aqui podemos falar tranquilamente. Estamos em 2023. Passaram-se 25 anos desde aquela brincadeira, mas o antigo programa de rádio continua existindo, ainda que tenha se modificado um pouco. Talvez a pergunta mais interessante a se fazer hoje seja: o que realmente mudou? Não comentamos mais sobre nossas bandas de rock favoritas, é verdade. Mas ainda falamos empolgados dos temas que mais gostamos. Não somos mais crianças, claro, mas ainda hoje nos chamam de meninos. Não é mais um programa despretensioso, mas ainda adoramos brincar com as possibilidades da gravação. Ou seja, talvez o fundamental esteja naquilo que não mudou. Continuamos amigos. Faz quase 5 anos que voltamos a gravar e no dia de hoje completamos 200 programas. 200 vezes que sentamos lado a lado, às vezes acompanhados de outras pessoas, às vezes acompanhado do avião, que fica passando no momento inoportuno, às vezes continuando uma piada por tempo demais, até que a porra do avião termine de passar. Ai, ai. Perfeito. Vou desde o começo do parágrafo. Faz quase 5 anos que voltamos a gravar e no dia de hoje completamos 200 programas. 200 vezes que sentamos lado a lado, às vezes acompanhados de outras pessoas para pensar juntos sobre qualquer tema que correspondesse ao critério de interesse. O que tivemos para oferecer nestas horas e horas de conversas gravadas? A amizade como um espaço de ressonância, como uma relação qualificada em que as ideias são acolhidas e modeladas conjuntamente, tão livres quanto possível do atravessamento de cada um como indivíduo separado, pequeno e mesquinho. Nosso orgulho não resulta de nenhuma descoberta, de nenhum engrandecimento pessoal, mas de ter produzido algo imediatamente plural, uma conversa, isto é, versar juntos. A possibilidade de diálogo é a parte mais empolgante de gravar um podcast. O encontro, o devir, a possibilidade de realmente pensar em algo ali, em ato, naquele momento. Dialogar, isso é, dia e logos, é relacionar-se por meio da palavra. O que é mais interessante em um programa de rádio é que as ideias se constroem numa triangulação em que participam o assunto, os interlocutores e um público, ao mesmo tempo ausente e presente. Não se pode falar qualquer coisa, tampouco coisa nenhuma. É preciso levar em consideração todos os vértices. Dado este... Ah, mano, dado este avião... É a hora do avião, mano. Está sendo seletivo. Você lê no tempo do que ele não passa e aí... Eu já estava sentindo ele vindo. Já. Hoje está foda. Avião. Tá. O tempo do avião a gente se espreguiça e pega uma aguinha. E fala alguma besteira pro Pedro não dormir editando, coitado. Essa é a parte mais fácil pra ele, só... Clec. É. Vai. É, tá sincronizado com você o avião mesmo. Dado este relato? É. Ah, deixa eu baixar um pouquinho. Dado este relato, é possível imaginar que nosso podcast poderia ter sido sobre qualquer outro assunto. A depender das contingências, poderíamos ter um programa sobre música, ciência ou futebol, desde que a amizade permanecesse. Então, é preciso perguntar, por que a filosofia? Ora, a filosofia é um desdobramento da amizade. Não se faz filosofia sozinho. Não sabemos filosofar sem ligar um para o outro e dizer: estou embasbacado com essa ideia. O que você acha disso? Quer dizer essa frase de um jeito mais, tipo, estou embasbacado com isso? O que você acha? Alguma coisa, tipo, de um jeito... Pode ser. Acho que fica mais do jeito que a gente liga. Embasbacado, eu troquei um adjetivo que você tinha posto por embasbacado. Você tinha colocado um outro, tipo, estou impressionado. E eu, um minuto antes, eu tinha mandado uma mensagem falando, nossa, estou embasbacado com tal coisa. Enfim. Não sabemos filosofar sem ligar um para o outro e dizer, nossa, estou embasbacado com essa ideia. O que você acha disso? Sou eu, tá. Tanto na nossa história pessoal quanto na própria etimologia, filosofar é se envolver com a comunidade de pensamento propiciada pela amizade para colher dela alguma sabedoria. Acompanhados uns dos outros em relações de amizade, pensamos melhor, agimos melhor, vivemos melhor. E é isso que se pode chamar de sabedoria. Nesse sentido, todo pensamento generoso é comunista, no sentido profundo do termo, pois é desejoso de estabelecer vínculos significativos entre pessoas que têm se dedicado a responder às mesmas questões. Calma. Último. Nós tivemos a sorte de um dia ter perguntado um ao outro, o que vamos fazer juntos? A resposta importava menos do que a pergunta. Não importava exatamente o quê, posto que fizéssemos juntos. A filosofia é isso, sobre o que iremos conversar hoje. É um campo promissor onde as perguntas podem continuar ressoando infinitamente, sempre de muitas maneiras diferentes, desde que haja um e o outro. Isso aí. Vou até ver se gravou, porque acho que eu nunca fiz isso, mas é porque, né? Merece. Muito bom. Gravaria. Boa. Bora, moleque! Bora. Mais um quadrinho aí da Ilma. Vale a pena citar mais uma vez. Voltamos. Pra câmera central. Eu sempre me sinto um apresentador de TV quando eu faço isso. O Rodrigo curtiu embasbacado. É um adjetivo muito bom, não é? Embasbacado. É tipo... É embasbacado? Eu não sei. Da etimologia? Babaca? Virei um babaca de ouvir isso. Estou babaca de ouvir. Será que é isso? Procurem aí, gente. Embasbacado. Ajuda a gente. O Rodrigo já é nosso consultor, às vezes, para contas matemáticas, mas pode ser também para etimologia. E a Mônica gostou do texto? Que bom, que bom. Foi um texto... Foi difícil de escrever, viu? Não vou mentir, não. Fiquei... Eu falei pra... A gente fez reunião na sexta-feira e eu falei, não, eu sento aqui e escrevo, de boa. Rapidão. Passei a tarde inteira, escrevi dois parágrafos, falei, tá, eu vou ter que sábado de manhã acordar. E aí no sábado eu falei, tá, hoje tem que sair. E aí saiu. E aí o Rafael pegou em cima, colocou mais coisa e ficou legal. Ficou muito bom. Bom, eu anotei umas coisinhas aqui, mas sei lá. Nossa, tipo, o texto tá bem na cabeça, então ser, acho que vai rolar fácil. Bora. Demorou. Já me abastecer de água antes da gente começar. Você tem aí ainda? Não, daqui a pouco. Tem um pouco. Então tá bom. Posso começar? Eu tenho uma coisinha. Pode. Então vai. É isso. Então, programa número 200. Acho que hoje vai ser um programa muito especial. Muita coisa pra conversar. Uhum. E antes de começar, eu queria contar uma história... Que eu lembro dela com frequência. Acho, inclusive, que eu já falei aqui no... Aqui em algum podcast, num dos 200, não vou lembrar qual. Agora que é 200 é legal, né? Porque a gente pode dizer isso. Não, são tantos. São tantos, eu nem lembro qual. Nossa, meu Deus. Sim. Mas eu lembro uma vez, faz um tempão, a gente foi no... Já tinha o site, mas faz um tempão. A gente foi no numa exposição do Banco do Brasil, lá no centro de São Paulo. E tava uma fila desgraçada, então a gente ficou na fila um tempão. Só que a gente já tava empolgado com filosofia, a gente já tava trocando ideia de um monte de coisa. Então, provavelmente, a gente ficou lá na fila, que merda, mas ficamos lá trocando ideia. E quando tava chegando no fim da fila, teve uma senhora, ela tava na nossa frente, né? Ela era uma pessoa antes de nós. E ela passou 2 horas do nosso ela lado? Ela passou 2 horas do nosso lado. Na fila. E ou ela odiou a gente, ou ela, e foi o que aconteceu, gostou. Porque ela virou e falou, nossa, vocês conversam sobre umas coisas legais, né? Vocês ficam trocando ideias, vocês... Nossa, que legal, né? Filosofia. E aí a gente ficou tipo... a gente tava fazendo isso naturalmente, né? A gente tava trocando ideia. Amigos sentam e falam, nossa, você viu isso? Uhum. Você viu aquilo? E ela achou legal isso. Ela foi o nosso primeiro ouvinte do podcast. um ouvinte ao vivo. E senhora Cida, pô, foi um prazer. Foi o nosso primeiro ouvinte de podcast. Como mandar um abraço? Será? Vamos fazer uma corrente pra que esse abraço chegue. Que façam chegar na dona, Ermelinda. Por favor, era um prazer. Sim. Foi bacana, foram ela deu palavras 5 estrelas no Spotify. Com certeza. Palavras que deram o que falar, deram o que a gente falar. Aí a gente ficou falando, nossa, mas será que a gente realmente... Será que a gente falou alguma coisa legal mesmo? Virou uma nova pergunta, né? Mas talvez começar por aí, então. Esse relato tem, né? O texto já trouxe esse tom de relato. A gente escreveu ele para essa ocasião, né? Pro podcast número 200. E esse relato que você somou, ele é bom porque ele me remete a um pedaço do texto que fala, filosofia é isso, sobre o que vamos conversar hoje, né? O texto fala, e essa frase ela é uma síntese de algo que eu considero muito filosófico, que é o seguinte, a maior parte das conversas que a gente não pensa. A maior parte das vezes que a gente fala, a gente não pensa. Eu gosto de pensar... que o pensamento ele acontece num certo esforço, num certo debruçar-se, né? Pensar é voltar-se para um determinado acontecimento, para um determinado objeto, para alguma coisa que apareceu ali. E não só a gente não pensa a maior parte do tempo, como na maior parte das conversas a gente não pensa. A maior parte das vezes que a gente fala com os outros e a maior parte das relações, a gente tem pouco espaço para, de fato, fazer essa pergunta no sentido da sua virtualidade plena, no sentido do campo aberto que ela carrega. Geralmente, quando você fala para alguém sobre o que a gente vai conversar hoje, a pessoa traz a primeira coisa que aconteceu na cabeça dela. E tudo bem. Mas essa pergunta, né? O que a gente vai falar, ela carrega uma abertura muito grande. E ela raramente consegue, claro, por vários motivos, porque a gente está totalmente cooptado, né? Eu tô meio acelerado no pensamento, mas raramente ela consegue cumprir essa função de abertura, porque a gente está sempre muito cooptado por outras coisas. Uhum. Trabalho, relações violentas de vários, né, em vários sentidos, corrido, né, as amizades perderam espaço, talvez. Mas a questão é, sustentar essa pergunta na sua potencialidade, que é, o que a gente vai falar, sabe? O mundo é muito grande, as coisas são muito grandes, viver é bizarro, viver é muito estranho, né? Isso é uma coisa, é uma constante nossa, a gente vira e mexe, a gente se faz essa observação, porque ela é uma observação muito grandiosa, ela é, viver é muito estranho, é muito bizarro, então, o que a gente vai falar? Eu não quero sentar pra falar de qualquer coisa, pra falar de qualquer bobagem, eu quero, sei lá, quero pensar. Como é que eu penso, então? Isso eu acho que não é só o pensamento, é uma relação que comporta esse pensamento surgir, sabe? Quando você tá no café da manhã, e aí você fala, me passa manteiga, né? Quando você chega na padaria e fala, me dá um café, e uma média e um pão na chapa, você não tá filosofando. E eu sinto que é porque a filosofia, se eu pego, se eu falo, me dá um pão na chapa, e a pessoa me dá um pão na chapa, é um processo muito simplificado. Apesar de que a gente tava falando que a linguagem é incrível, mas é simplificado. Eu fico pensando na filosofia, e talvez os diálogos socráticos, platônicos, expressem bem isso, fazer um malabarismo. É muito mais coisa acontecendo e sendo sustentada junto. E eu digo isso por duas experiências. Pela experiência daqui, né? Quem vê a gente gravando o podcast ao vivo, vê a cara de um ouvindo o outro. Porque conforme o Rafael vai falando, muitas coisas vão sendo colocadas e muitas coisas eu vou pensando enquanto você vai falando. E conforme eu vou falando, vice-versa. E então tem essa experiência, muitas coisas vão, né, sendo lançadas pra cima, né? Não é que nem a Xuxa jogando um monte de carta pra cima, mas muita coisa fica sustentada e aí desce e acontece alguma coisa. E eu penso isso na clínica também. A clínica, ela é uma conversa muito, muito profunda, muito filosófica, porque, bom, a clínica começa com o que vamos conversar hoje. Sim. E quando você tá na clínica, a pessoa, ela começa falando, eu dormi mal essa noite. Uma frase banal, eu dormi mal essa noite. Eu não sei o que tá... E aí começa. E aí você percebe que conforme a conversa vai somando coisas, indo para lugares diferentes e puxando coisas diferentes, é que a clínica, ela tem o terapeuta junto, mas não é que nem uma conversa. É diferente, né? Não é um amigo. Mas o meu ponto é, ela é muito mais qualificada, ela é muito mais profunda, ela é muito mais pensada, ela é muito mais cuidadosa. E isso eu sinto que dá uma consistência muito forte, muito maior do que me passa manteiga, por favor. Com certeza. Eu lembrei de um outro relato, pra somar com isso que você disse, que é, teve um ouvinte uma vez que falou pra gente, nossa, o podcast de vocês é muito legal, imagino que vocês devam ensaiar muito. Muito! E aí eu fiquei... Horas! Como assim, ensaiar? O que você tá querendo dizer com isso, sabe? Que planejar, porque realmente não tem planejamento pra uma conversa. Não tem! Né? Por isso que é tão difícil diferente conversar. De uma aula. Né? Por isso que... Aqui eu vou fazer uma crítica, não levem, né, pessoalmente a ninguém, mas a gente vai pra espaços diferentes, geralmente a gente prefere falar sozinho. Quando você é convidado pra ir em algum lugar, então... Você prefere sentar lá com aquilo que você sabe, aquilo que você estudou e falar. Quando a pessoa faz uma pergunta, duas, de repente ela faz uma pergunta que não tem nada a ver com o assunto, você fica, mano, mas você vai ficar me interrompendo com perguntas que não tem nada a ver com o assunto. Você pensa isso. E aí você desvia um pouquinho, responde a pergunta que você não queria e volta pro seu monólogo. A gente tá acostumado, porque conversar é difícil. Então, pensar é difícil, conversar é difícil, e essas coisas, elas exigem relações qualificadas para elas acontecerem na sua plena potencialidade. Né? Por isso, eu acho que a gente já está começando pela conclusão, mas por isso que a filosofia é um desdobramento da amizade. Porque pra, né, não é só começar a falar para começar a pensar, não é só simplesmente usar palavras para começar a pensar, não é qualquer relação, você não consegue filosofar com alguém sendo violento com você, você não consegue, uhum, né, com qualquer linguagem, com qualquer lugar, com qualquer pessoa. Essas coisas exigem relações qualificadas para acontecerem. Pensei na parresia. Você estava falando isso sem dizer isso? Ou você não tinha pensado nisso? Não tinha pensado nisso, mas... É porque eu fico pensando assim... Eu dei o exemplo de pedir um pão na chapa. Você não está jogando a verdade na cara de alguém. Mas quando você tem uma conversa muito qualificada com um amigo, você tem a chance de falar uma coisa... Você tem a chance de falar uma coisa na qual você se sente muito vulnerável. Uhum. E raramente a gente faz isso. Não é com, e aliás, eu até diria, não façam isso o tempo todo, né? As pessoas, quando estão numa situação de vulnerabilidade, elas tendem a se fechar, e isso é por um bom motivo. Mas cara, quantas vezes eu liguei pra você ligou pra mim pra falar uma coisa que é tipo, velho, eu tenho muito medo disso. Uhum. Eu tenho muita vergonha disso, eu tenho muita dificuldade com isso, eu tenho muito... Sim. Eu não sei o que vai acontecer. E aí é louco, porque tipo, eu não sei o que vai acontecer com isso, mas eu minimamente sei o que vai acontecer se eu te disser isso. Então é tipo, tá, então o que eu tô dizendo é perigoso, sei lá, né? Eu tenho muito medo de alguma coisa, tenho muita vergonha de alguma coisa, mas eu sei que tá tudo bem eu te contar. E aí, esse lugar, eu acho que esse lugar ele é muito importante, porque ele é o lugar onde você pode mostrar quem você é. Uhum. Ninguém mostra quem é pra todo mundo. E tá certo, não lógico. Saia mostrando quem você é pra todo mundo. Mas pra algumas pessoas, sim. Então você pode ao mesmo tempo... E isso é muito louco, porque você pode ao mesmo tempo falar... Eu tô muito vulnerável. E aí você espera ser acolhido. Mas ao mesmo tempo, o amigo é o cara que fala... Ô, mano, isso é meio nada a ver, né? Você fala, tipo... Né? Porque, não sei porque, se faz sentido. Não sei se faz sentido. Ou sei lá, não vai por esse caminho, não. Isso é meio zoado. O que você tá fazendo? Ou, sei lá, me explica melhor, porque eu não sei se eu tô te acompanhando. Sabe? E aí, e de novo, isso é muito bizarro. Porque, tipo, sei lá, se um chefe diz... Se uma figura de autoridade, uma figura que pode te ameaçar, fala isso pra você, isso é muito perigoso. Sim. Né? Então você chega lá com ideias pro seu chefe, você fala, não, eu tava pensando aqui, acho que esses salários são meio injustos, acho que você tá ganhando 20 vezes mais do que eu tava fazendo umas contas aqui com os meus amigos, acho que a gente podia dividir esse dinheiro melhor. Se você falar isso pro seu chefe, não vai terminar bem a conversa. Uhum. Ele vai falar, velho, sai da minha sala agora e eu vou te demitir. Você já se fudeu. Mas, quando você fala alguma coisa assim com um amigo... Essa zona de segurança permite isso é muito legal. Isso é muito legal. O encontro e o desencontro é feito dentro de uma zona de segurança. Sim. E permite a saída com qualidade. Sim. A saída do encontro, seguro ou inseguro, tipo, concordo perfeitamente, tá tudo bem, ou discordo completamente, a saída é feita com qualidade. Aham. Uhum. E isso eu acho que é mega importante. Isso eu acho que é algo mega raro no nosso meio. E isso talvez seja um dos principais fatores que permitem o pensamento. Por isso que eu lembrei da parresia. Da parresia. Sim, sim. É uma boa lembrança. Comentaram até aí no chat, né? Um jeito de relações que não são qualificadas como a amizade, um jeito de deslegitimar o pensamento desconfortável é falar, ih, começou. Começou a filosofia. Ih, começou o doido a falar. Ih, você vai perguntar, tá bom, pergunta aí, o que é o ar, o que é a água, legal, tá, besta, legal. O que a gente tava falando mesmo? Já não tem conversa. Né, volta, tipo, esse que a gente tava falando mesmo é o volta pro mundo da prática, da praxis, da pura superfície mecânica das coisas. E eu não vou dizer que isso tá errado. Eu entendo. Eu entendo. É difícil. Você começa a descer nessa... Né, você começa a sair dessa conversa mais superficial, desse olhar mais prático para as coisas. Ah, isso é um copo, gente. É só um copo. Um copo é um copo. Né? E você começa a sair disso. Você começa a sair um pouco disso. E aí você... Né, eu poderia lembrar do Freud, mas vou lembrar do Chico, né? Que é um copo vazio, né? Um copo vazio está cheio de ar. É o Chico? Não sei quem é. É sempre bom lembrar que um copo vazio está cheio de ar. É o Gil. É isso. Ah. É o Gil. Tava tentando cantar para tentar lembrar. Se pá que é o Chico canta também, por isso a confusão. Mas enfim... descer um pouco, sair um pouco desse lugar é desconfortável. Porque você pensa, o copo tá cheio ou tá vazio? E aí alguém vai falar, não, óbvio que tá vazio, acabou a cerveja, pede outra, por favor. O outro vai falar, não, tá cheio, tem ar. E aí você vai ficar tipo, ah, e agora? Eu não sei mais. De repente, você não sabe, se você for muito fundo, você começa a perder algumas referências e você começa a ficar meio deslocado. A filosofia é também essa desorientação. A filosofia é, que nem você estava falando, ela precisa de uma certa segurança. Ela precisa que a gente esteja amparado por determinados vínculos, determinados laços, onde as pessoas estão se segurando, onde as pessoas estão falando, não, vamos junto, vamos pensar junto, você não está sozinho. A gente vai sair daqui e vai pegar o metrô. A gente, né, no dia seguinte a gente vai se ver. Se você, sei lá, a gente vai conversando. Ah, não entendemos nada, tudo bem, sabe? Da próxima vez a gente conversa mais, sei lá. Então, né, percebe? Só que é desconfortável. Tem um certo constrangimento, você precisa assumir que você não sabe, tem ideias que parecem doidas, parece que... Né? Então, é isso. Precisa suportar isso para poder filosofar e para isso. Você precisa estar bem acompanhado. Eu lembrei, eu vou dar um exemplo ridículo, mas acho que tudo bem, espero que eu seja acolhido. Mas eu fiquei pensando, você falou esse negócio da aventura, e eu lembrei dos inúmeros desenhos, série, que tem dois amigos. E que eles vivem aventuras malucas juntos. Eu lembrei do Timão e Pumba e Sim. do Jake e Finn. Eu lembrei Aham. desses dois, mas vários outros daria pra gente lembrar e dar muita risada. Franco, não anote isso como título do programa. Mas e aí percebe como que é a estrutura do desenho, do programa, da série, que é esses dois vivem aventuras muito loucas, eles saem, eles vivem coisas. E o que você estava falando tem muito a ver com isso, que é, existe um mundo constituído, o mundo está colocado, só que quando você tem a segurança de um amigo, e aí eu digo amigo, e eu acho que a gente está fazendo o programa, eu e o Rafael, mas quem quiser pode ampliar isso, né? Pode pensar uma mãe, um pai, um cachorro, sei lá, o R2D2, sei lá, qualquer coisa. Dá pra você pensar mais coisas do que isso. Mas o que eu quero dizer é um acompanhante terapêutico, né? Uhum. Alguém junto com você permite e vai junto com você no limiar de alguma coisa. Então, as séries, os programas de TV são muito engraçados nesse sentido, porque é óbvio, os dois amigos, né? Sei lá, o Chris e o amigo do Chris. Qual é o nome do amigo do Chris? Não, todo mundo odeia o Chris. Eles não ficam sentados na sala de aula, assistindo a aula. Eles, sei lá, vão jogar fliperama. Eles tentam ir num show de rap. Eles vão fazer alguma coisa. A brincadeira é... Que nem a gente gravou... O Greg, boa. O Greg e o Chris. A brincadeira é... Do mesmo jeito que a gente gravou um programa falando eu não pensaria isso sozinho... E é um dos meus programas favoritos, eu não viveria isso sozinho. Eu não chegaria lá sozinho. Eu não teria coragem de viver isso se eu não tivesse todo um entremeio que permitisse algum tipo de superação, de ir além, né? Que chega, então, no que é o subtítulo do nosso podcast, né? Que é Não Se Faz Filosofia Sozinho. É. Essa frase tá no texto. Eu acho ela muito importante, porque ela contraria uma certa imagem do filósofo. Boa! Né? Qual é aquela imagem do quadro lá, o filósofo na escada? É o Rembrandt. Rembrandt, né? Rembrandt. O pensador em meditação. É esse mesmo. É um quadro lindo pela simbologia, né? Mas ele traz essa imagem que serve para a gente pensar, né? A simbologia é uma espécie de iluminação, né? A sabedoria no sentido de uma certa iluminação. Mas ele traz essa imagem para a gente pensar que é um filósofo afastado dos outros, né? Essa imagem, ela não é de hoje, ela é antiga e ela colou muito. E eu não diria que ela é só uma imagem, eu diria que ela tem determinadas efetuações. Por exemplo, hoje a figura do filósofo, ela está muito ligada à figura do pesquisador. Ah, você faz filosofia? Você pesquisa o quê? Geralmente, né? No capítulo 5 do livro 7 de Schopenhauer. Sempre quando a gente... Tem um doutorado nas três primeiras palavras. E beleza, né? Legal, eu acho massa, mas o que eu fico triste é a filosofia ter sido colada a isso, né? E a figura do pesquisador é a figura de alguém que, geralmente, as pessoas imaginam que é alguém que passou, sei lá, na biblioteca, e geralmente essa pessoa passou muito. O que não está dito é que, às vezes, essa pessoa aprendeu mais no corredor do que na sala de aula. Às vezes, o tema dela surgiu na mesa do bar. Às vezes, quando ela precisou de ajuda, ela teve que chorar no colo de alguém, falar, mano, eu não consigo fazer isso, eu não sei, eu vou largar o mestrado, mas eu preciso da bolsa. O que é isso, né? O que são essas coisas? Essas coisas, elas não dão suporte simplesmente às próprias, para que as coisas continuem, né? Coisas estruturais básicas, né? Laços afetivos que permitem a gente viver a vida, mas elas permitem o pensamento acontecer de um jeito mais interessante. Então, quando a gente perde a possibilidade de pensar a filosofia como algo plural e comunitário, quando a gente desaprende a fazer filosofia desse jeito, a gente talvez esteja perdendo as capacidades mais interessantes onde o pensamento pode surgir, né? Onde o pensamento nasce de forma mais rica, mais amparada, né? Até naquela ideia de berçário de ideias, né? Uhum. Né? Você tem ali um cuidado para que uma determinada ideia venha a nascer, né? Talvez, eu corro o risco de ser simplório, mas talvez tenha uma mudança muito forte aí da passagem da filosofia grega para a escolástica. Para o monastério. Para o monastério, né? Porque se você parar para pensar, não tinha um livro canônico na filosofia grega. Tinham livros importantes. Sei lá, né? O Aristóteles, quando vai escrever do céu, cita todos os pré-socráticos. Os Aristóteles já não escreveu nada. Então. São aulas. Então. Ele nunca escreveu. O Platão escrevia, mas não gostava de escrever. Falava que a filosofia não se fazia na letra. Então, porque por mais que você tivesse pensadores respeitados, acho que é essa a palavra, não eram pensadores canônicos. Uhum. E a partir do momento que você tem um livro de referência, e aí eu cito a Bíblia, né? Sim. Você perde o grande parte do que seria o diálogo. Ou talvez, você não perca o diálogo, mas o diálogo passa a estar muito mediado por um ponto central e inquestionável. Uhum. Então, a filosofia antiga, a grega antiga, ela tem uma riqueza muito grande por isso, né? É muito difícil. A gente está com um grupo de estudos de filosofia africana e a gente está todo falando, nossa, mas é impossível dizer o que é a filosofia africana. E a gente concorda plenamente com essa afirmação. E essa frase ela também é verdadeira para a filosofia grega antiga, porque ela é muito plural. Ela tem literalmente um cara falando A e o outro falando não A. Um cara falando B e o outro falando C. Então, esse pensamento em diálogo, ele permite uma riqueza muito grande de passar. Uhum. E essa riqueza do diálogo, eu acho que é algo que, toda vez que a gente perde, a gente corre um sério risco. Eu acho que isso é uma acusação para a escolástica, e talvez se a gente refletir bem, a gente entenda um pouco o que é esse diálogo, a falta dele no nosso tempo também. A própria leitura, que hoje a gente considera a leitura normal, que lê em voz baixa, foi inventada no medievo, né? Que eles chamavam, era uma leitura espiritual, era uma conversa consigo. a leitura na antiguidade era sempre feita em voz alta. A leitura era o jeito, era o paradigma, né? É o comum. Ninguém, era estranho ver alguém parado olhando para um livro e iam falar, tá tudo bem? Será que tá acontecendo alguma coisa aí? O que você tá vendo essa coisa aí, parado olhando para ela o tempo todo? Não faz sentido você estar parado olhando esse negócio. Né? Isso passou a existir num processo em que quem herdou a cultura letrada foram os padres. Então tem a academia, né? A academia, existe a Academia de Platão, sim, mas a academia, no modelo que a gente conhece hoje, ela é bastante ainda devedora de uma tradição escolástica. Na filosofia dá para dizer sem grandes problemas, assim, mas eu diria que no geral, até a medicina, né? Enfim, mas o que acontece é o diálogo fica em segundo lugar, a conversa fica em segundo lugar, a palavra fica em segundo lugar, e eu acho que uma coisa que as filosofias africanas trazem de muito valioso também é a palavra, sabe? É o que a gente tem conversado muito, né, sobre o valor que tem uma tradição oral, né? Não é menos filosófico por estar ligado ao campo da oralidade, de forma alguma. A filosofia, ela sempre teve um embate com relação ao senso comum, mas é preciso entender o que é senso comum e o que é uma tradição oral interessante, que produz pensamento, que produz, né, pensamento vivo, assim, que muda uma determinada prática, que muda a maneira como as pessoas olham para o mundo, né, que fortalece os laços da comunidade, né. É diferente, são duas coisas muito diferentes, né. Então, não é porque sua avó diz que não é filosofia, entende? Não é porque é sua tia que fala que é senso comum, certo? Então, a gente precisa repensar os lugares aonde a filosofia pode surgir. Se a filosofia ela pode surgir só no livro, bom, aí a gente está ferrado, sinceramente. Sinceramente, eu concordo com o Platão nesse caso. Se a filosofia só pudesse surgir na letra, estamos ferrados, porque a letra é morta. A letra, o Platão fala no Fedro, né? No final do Fedro é surpreendente, né? Porque o Platão se volta para essa questão da filosofia escrita, do que é escrever um bom discurso. O que é um discurso bom e belo, né? Esse é o problema do final do Fedro. Eles passam do problema do amor para o problema do discurso. Ele pergunta... E as conclusões passam por esse campo, que é tipo, a coisa escrita, o autor não está ali para te explicar direito o que ele escreveu. Primeiro ponto. Você pode entender o que você quiser. O autor não pode te interromper e falar assim, você está entendendo errado. Você não está pegando. Porque a gente não entende tudo, né? O cara não está ali. Segundo ponto, é morto. Não tem vida no sentido de que não está... você precisa da vida para aquilo. Para que aquilo consiga, né, andar. Para que aquilo consiga... E quando aquilo ganhar alguma vida, vai ter outra pessoa para olhar e falar, mas que é isso aí? Não faz sentido. Ou faz, ou isso é muito legal. É aí que a coisa começa a surgir. Ou seja, tem um certo avivamento. A filosofia está nesse processo. O livro, para os antigos, era só memória. Servia como memória. No caso do Platão, é estranho, porque ele começa a escrever diálogos, ele começa a usar recursos da tragédia, da comédia, recursos do teatro, que ele conhecia muito bem, e ele começa a trazer isso para... Ele enriquece textualmente a filosofia, mesmo falando mal da filosofia como texto, que é um paradoxo, uma contradição difícil de se entender em Platão. Mas a questão é, eu ainda concordo com essa seguinte tese, a filosofia se presa no texto, morre. Dá pra puxar isso pra música? Tipo, eu pensei em alguém olhando uma partitura. Sabe? Coisa dá, assim, né? Você sabe que quem lê música, quem lê partitura e toca muito, tem um bom solfejo, consegue ler e imaginar a música. Tem até aquele meme do cara, livros estão ultrapassados, ele é um senhorzinho assim, deve ser um maestro olhando para uma partitura, sabe? Livros estão ultrapassados, ele tá lendo música, sabe? Porque é isso, você consegue ler e imaginar aquilo, principalmente se for algo mais simples, de poucos instrumentos, enfim. E aí o risco seria a gente... parar de fazer música. Porque a gente tem uma partitura que a gente respeita canonicamente, nada mais é composto, nada mais é tocado, nada mais é improvisado, sei lá. Porque quando você fala da sei lá, pensa o bebop. O bebop nasceu do jazz tradicional, muito mais, com muito mais acorde, muito mais acelerado, depois que a gig terminava. Né? Então terminava, tava lá o Charlie Parker, já tinha tocado lá na orquestra lá. Eles tocavam pros brancos, é, em geral, enfim. É, tem toda uma história aí muito boa. Uma história muito boa. E aí terminava lá, e aí eles falavam, mano, agora vamos tocar pra valer. Vamos tocar entre nós. Né? É, vamos tocar. E aí eles tocavam. E aí eu fico pensando, o Bebop, o Dizzy Gillespie falando, nossa, velho, que frase é essa? Fez? Uhum. E o Charlie Parker, nossa, isso aqui é uma alterada muito louca que eu tirei da minha cabeça. E é isso, é eles curtindo um momento. E se você para pra pensar, o Sócrates corrompendo a juventude, não é nada mais do que o Sócrates falando, mano, o que você tá dizendo? Você só tá repetindo coisa. Uhum. Senta aqui e vamos conversar. Ao invés de você falar só coisa, senta aqui e vamos dialogar, vamos tentar nós chegarmos em algum lugar conversando. E ele podia fazer isso muito mais do que qualquer outro, porque a gente fala dessa necessidade hoje, né? A gente precisa, quando você vê alguém falando uma grande besteira, é quase uma função filosófica de falar, mas o que você está falando aí? Repete aí. Deixa só a pessoa repetir, faz uma pergunta. Eu uso tão pouco essa estratégia. Essa estratégia é maravilhosa. É só perguntar, o que é isso aí? O que você está fazendo? Ah, mas o que é isso aí? O que é isso que você está chamando? Por que você achou graça nisso? Porque, né? Só que se você fizer isso realmente, as pessoas ficam violentas. As relações hoje, elas estão muito estreitas. Muito estreitas. As pessoas não... Perguntar ofende? Ofende sim. Já dissemos aqui mais de uma vez. Ofende. É difícil. Hoje em dia a gente... É difícil achar espaço para isso. O Sócrates, era outra época, ele podia fazer isso... Porque todo mundo respeitava ele de alguma forma. As pessoas viam ele como um cidadão que não tinha dinheiro. Lutou na guerra, né? Que lutou na guerra. Ele era um cidadão respeitado. Que lutou na guerra, que vivia em nome dos seus valores, que se examinava. As pessoas tinham uma certa visão positiva. Não significa que ele não sai tretando com... Às vezes a galera fica puta e abandona ele, né? Esqueci o nome de um dos diálogos onde isso acontece. Mas o primeiro lá de religião. Antes do julgamento, como é o nome desse? Ah, eu não vou lembrar. Antes do apologia. Criton! Não é Criton. Criton é do meio. Depois. Criton é depois do. É antes do Fédon. Antes do apologia. Antes do apologia é o. É com F. Tô chutando que é com F. Não é. Tem um F no meio. Eu tifro pra ter certeza. É isso. Eu tifro. Então, voltando. Por exemplo, eu tifro. Eu tifro é um diálogo onde o Sócrates convida um profeta que tá com ele esperando ser julgado. E o Sócrates, mas o que é religião? Né? Sócrates já começa. O profeta já tá, né, meio ali esquisito, ele, enfim... E no meio do diálogo, o cara sai andando. Ele fala, Sócrates, foi mal aí, mano, sem tempo, irmão. Sem tempo, eu preciso ir, tem umas coisas pra resolver. Sai andando. Porque ele começa a fazer perguntas e começa a falar, você é um profeta que não sabe dizer muito bem o que é que você profetiza, não é mesmo? O Sócrates começa a ir pra cima e o cara sai fora. E essa é a realidade. A maior parte dos nossos encontros, se a gente chegar com uma postura desse tipo, isso é que vai acontecer. A questão é, dadas as condições de amizade... Quando Sócrates ou qualquer um de nós consegue estabelecer um vínculo tal que a verdade pode ser dita, se a gente for dizer de um jeito socrático... Assim, com Fédito, por exemplo? Exato, perfeito. Aí, tudo bem. Aí a pessoa não vai sair andando e você tem a condição de constranger a besteira, seja nela, seja em você, seja em você mesmo. Porque não se trata de uma postura agressiva sabe tudo, trata-se de uma postura de... Vamos pensar juntos, porque eu preciso de você para também avaliar isso que está acontecendo, né? Para que a gente consiga, juntos, dizer se isso faz sentido ou não. Se fizer só sentido para mim, que graça tem? Eu tenho muita raiva de duas coisas. Aí, ó, a gente já pode começar a fazer inimigos. Eu tenho muita raiva de duas pro nosso podcast de 300. Vai ser sobre inimizades. A gente tá cansado de falar de amizade. Até lá a gente tem que ter uns inimigos. Eu tenho muita raiva de duas pessoas. As pessoas que sabem de tudo, e aí elas têm aquele ar meio, né, pedante, arrogante, que elas estão acima. Não, você ainda não sabe. Você ainda não sabe o que eu sei. Quando você tiver minha idade, você vai saber. Quando você estudar o que eu estudei, você vai saber. Tudo quando bem. Você ler todos os livros do Lacan, aí você vem falar comigo, que aí você vai estar em condições. Eu odeio essas pessoas. E o segundo grupo de pessoas que eu odeio são aquelas pessoas que qualquer dúvida que surge, ela quer digitar no Google pra achar. Você acabou de fazer isso. Cara, você estragou meu exemplo, porque agora eu tenho que te odiar. Mas é porque a gente tava pensando e tentando achar alguma coisa, e esse processo é muito legal. Esse processo de, mano, o quê? Então tá, então vamos lá. O que é o socialismo? Velho, é uma zona isso. E quando a gente quer ter... Porque esse processo do eu sei, né? Eu tava te zoando, mas eu fico pensando... O cara que tem um livro e diz, né? O cara que fala, não, aqui na Bíblia tá escrito, aqui em Nietzsche tá escrito, aqui em qualquer um tá escrito. Uhum. Ele tudo refere a... Eu tenho, a resposta tem que estar aqui. Não. Se isso... Não, a psicanálise tem que ter a resposta disso. Não é possível. Não, a biologia tem a resposta disso. Darwin já deve ter de alguma maneira... Isso é muito irritante porque quebra exatamente isso que a gente tá falando, que é o processo do diálogo, o processo do construir, o processo do pesquisar, o processo do... Se você sai da faculdade com todas as respostas, alguma coisa deu errado na sua faculdade. Não é isso. A faculdade não é para você sair com todas as respostas. Você não sai com todas as... Eu saí da faculdade sendo um imbecil. Não, você não sai sabendo tudo. A faculdade tudo. Tem até uma função antitécnica, assim. Ela não é... A universidade, o plano da universidade não deveria ser absolutamente tecnicista, né? E aí eu fico pensando isso, é tipo, o processo... E é isso que você tá falando do diálogo e a questão da amizade. Eu fico pensando grandes professores que fazem isso, é... Não sabemos. Não sei. Sinceramente, eu não sei um monte de coisa... Eu, sinceramente, não sei várias coisas quando eu tô atendendo alguém. Aliás, pacientes, se algum paciente estiver me ouvindo ou um dia fizer terapia comigo, por favor, isso não é ruim, tá? Eu não sei um monte de coisa quando eu tô dando aula. Nossa, eu não sei um monte de coisa. Às vezes a gente tá dando aula e passa por um filetinho de aula que você fala, mano, por favor, ninguém me pergunta nada disso. Eu não sei nada disso. Se você me perguntar, eu tô fodido. Eu não sei. Então... A gente tá o tempo todo num processo que é muito... Existe essa palavra, deambulando, né? Você tá meio assim, né? Tateando, você tá meio perdido. E esse processo é muito interessante. Aprender a estar nesse processo é muito interessante. E a filosofia, ela tem muito a ver com esse processo. Né? Então, não pense, se você vai na filosofia procurando as respostas, bom, vão ter respostas bem legais, mas esse processo que te deixa atordoado e perdido, isso é muito mais filosofia. Sim, totalmente. Filosofia é uma espécie de desorientação. É como a gente usou a metáfora do copo agora há pouco, né? O de você sair disso daí. E quando a pessoa se segura, ela, né, se segura naquilo que é tipo a primeira resposta do Wikipedia. O que é socialismo? Google. Primeira resposta do Wikipedia, isso é socialismo? Então estamos ferrados. Fudeu. Porque a gente precisa construir a ideia de socialismo, de comunismo, exato, de capitalismo, de anarquismo, que queiram. A gente precisa construir isso. E para construir isso, a gente vai precisar não de... Claro, os livros são importantes nisso. As leituras são importantes, as informações e os fatos são importantes. Mas a gente precisa de algo mais do que isso. A gente precisa de relações em que as pessoas se disponham a falar, mano, eu não sei como melhor organizar uma sociedade. Eu não sei. Porque se eu soubesse, eu juro que se eu soubesse, eu estaria fazendo alguma coisa. Vocês não, né? Eu imagino que todos se soubessem a melhor organização social e soubesse como botar isso em prática, estava todo mundo fazendo. Né? Se tivesse um grupo, né, iluminado, assim, né, ou grupo X, para não irritar ninguém, vai, se eu falar, enfim, se eu falar trotskista, vão ficar bravos, se eu falar leninista, vão ficar bravos, se eu falar, não, vão ficar bravos de qualquer jeito, então, né, se um grupo X falar, eu sei, tá mentindo, não tem jeito, porque no processo mesmo, onde as coisas surgem, muda tudo, a gente é só um animalzinho. Começo do texto do Nietzsche sobre a verdade. É animal. Verdade e mentira no sentido extra-moral. É animal. Somos animaizinhos habitando a crosta de um planetinha. É isso. Nós somos isso, né? Visão do alto, hein? Voltamos no programa passado. O que este animalzinho diria, né, do mundo? Muitas coisas legais. Mas ele não conhece da missa a metade. Ele não conhece nada. né? Ele sabe muito pouco. E a gente tá se virando com isso, a gente tá se virando bem com isso. Mais ou menos, né? Eu fui otimista demais no bem. Mas a gente tá se virando com isso. A questão é, quando a gente monta nisso, nesse pouco que a gente sabe, quando a gente se recusa a admitir que a gente não sabe, aí pouco resta a fazer. Pouco resta a fazer. Então eu concordo totalmente com os seus inimigos. Vamos arranjar inimigos assim. Vamos arranjar bons inimigos assim. Bons inimigos. A gente precisa... Quem diz isso? É o Nietzsche? A gente precisa de bons inimigos, não é? Essa é a frase muito nietzschiana. O agonismo puro. Bons inimigos. Saindo do agonismo nietzschiano e entrando no comunismo, eu queria pensar o seguinte. Tem um trecho do Antônio Negri, que é um... Bom, ele é um autonomista na política, né? Ele é italiano. E ele é um espinosista marxista. Eu definiria ele assim. Uhum. E acho que no terceiro livro dele... Tem o Império, o Multidão e o Bem Comum? Comum, acho. Comum. Só, né? É, bem comum. Alguma coisa comum, assim. É. Ele tem uma ideia muito bonita lá, que eu gosto muito, porque ele fala... A gente costuma pensar os recursos limitados e extrapola isso para tudo, para como funciona tudo. Então, a gente extrapola isso para não. Essa ideia aqui eu vou guardar para mim. Essa ideia aqui, eu vou fazer uma patente, vou guardar pra mim, vou ficar rico, você não pode descobrir qual é a minha ideia. E a ideia não tem nada a ver com um recurso físico. E isso é lindo, porque se eu tenho que beber tantos litros d'água por dia, se eu te dou alguns litros d'água pra beber e eu fico sem, eu corro o risco de morrer. Se você rouba de mim minha água e eu não tenho mais, eu corro o risco de morrer. Mas se eu compartilho uma ideia com você, eu não perco a ideia. A ideia se multiplica. Então, a partir do momento que eu falo pra você, mano, você sabia que se você pega um pedaço de vidro e raspa ele meio assim, ó, percebe? Vira uma lente. Mas o que é lente? Ah, é essa coisa aqui, e aí eu faço fogo com isso? Você sabia disso? E aí você fala, não. E eu falo, olha aí. E aí você fala, caralho. Tipo, então agora eu sei fazer isso. Agora eu posso fazer isso também. Essa ideia de que as ideias funcionam de uma maneira diferente dos corpos físicos, isso foi um negócio que me pegou tanto quando eu li o livro, porque eu fiquei tipo, caralho, isso é muito comunista. O pensamento, ele é muito comunitário, ele é comunista. Você passa, a gente pôs até no texto provocando. A filosofia é comunista. Por nesse quê? Sentido profundo, né? Porque ela odeia Mises e Ayn Rand? Sim, por isso. Não só por isso. Por outros motivos. Bons inimigos, esses não são tão bons. Ayn Rand é muito ruim. Por quê? Porque quando você pensa alguma coisa com alguém, a pessoa pode manter a opinião dela. Olha que louco. Ela pode manter a opinião dela e sair com mais uma opinião na mão. Multiplicou. Então, esse desdobrar tá dentro, né? Esse agora eu tenho mais ideias junto comigo. Filosofia tem muito a ver com isso. Comunismo dá ideias, essa possibilidade de... E aí, percebe? Não é uma mercadoria que circula. É exatamente essa possibilidade comunitária. Tornar comum ideias. É isso. A gente trabalha fazendo isso. Sim. Eu não fico sem ideia quando eu te dou uma ideia. Eu fico com ela. E você também. Sim. Isso é demais. E o que o Spinoza diz? Existem dois atributos. Só dois. Corpos e ideias. É isso. Existem dois. Eles são distintos. Eles funcionam de outras maneiras. Ele não... Né, o Spinoza não... antes de Kant, não pensa tempo e espaço. Né? O tempo para ele é a eternidade. E o espaço também é infinito. Então... O que ele pensa são corpos e ideias. A gente tem a matéria e o pensamento. E é o interessante desse tipo dessa maneira de pensar é justamente quais são as diferenças entre essas duas coisas. E eu acho que isso que você falou é uma das principais diferenças. Uhum. Né? As ideias... A matéria também é abundante, Mas as ideias... É muito mais do que a gente imagina. Muito mais do que a gente imagina. A matéria, ela se presta a muito mais coisas do que a gente faz com ela. A escassez, que a gente chama de escassez, é muito mais ideológica do que real, certo? A gente tem muita coisa, a gente produz muita roupa, a gente produz muita comida, a gente produz muito. Ou seja, a escassez, ela é ideológica. Então, a matéria já é um problema falar em escassez no sentido da matéria, mas aí é outro programa pra gente pensar. Uhum. Né? A escassez é produzida, né? Propriedade privada. Então, esse é o lado, seria um lado marxista claro aqui. Mas, ainda assim, a ideia é mais abundante. A ideia, ela é, né, uma profusão de ideias. A gente tem muita ideia. A gente tem muita ideia e a gente tem, graças a essa generosidade, né? Existem, para dar mais um exemplo do que é essa comunidade de pensamento, eu gosto sempre de pensar, eu acho que na filosofia isso é menos claro do que na ciência, né? Que é tipo, você pensa, ah, nossa, Darwin é muito inteligente, né? Ele é um gênio. Darwin descobriu a evolução. Tá errado, tá errado. Darwin não descobriu a evolução, o vô dele estudava fóssil, o vô dele... descobriu, né? E aí eu tô dizendo, repetindo o mesmo jeito idiota de dizer, mas é porque é o jeito que a gente fala. O avô dele foi a pessoa que encontrou fósseis e falou, isso é estranho. Será que tem a ver o lugar onde o fóssil tá com o tempo geológico? Será que isso faz sentido? Ou seja, o avô dele. A linhagem... existe uma comunidade que não é só uma comunidade de nós somos, estamos aqui nesse momento, somos não, amigos. Isso é legal de falar. Existe uma certa amizade que é transhistórica. O Darwin poder falar... Cara, se pá que somos todos descendentes de um ancestral comum, é uma ideia que foi também sendo passada e passada e passada e passada e passada. Adiante, se modificando, com alguém falando, não, tem nada a ver, está errado, muda isso, não faz sentido. Ou seja, tem até uma amizade aí, tem uma amizade que, né, que dá suporte para uma ideia boa continuar. Algumas ideias foram inclusive perdidas, porque, né, não houve essa relação de amizade, né? Algumas ideias tiveram que sair fora, porque as pessoas simplesmente não achavam que aquilo, né, que aquilo poderia existir, que aquilo era contestador demais, aquilo era horrível demais, enfim. Né? Eu adoro isso. Você tem falado muito disso, que é a sensação de que não é uma linha horizontal, não é apenas eu e você conversando. Né? Então eu viro e falo, pô, Rafael, você pá que... Eu não sei, acho que os animais, ao longo do tempo, eles vão se modificando lentamente... Não sou nem eu que estou dizendo isso para você, né? É tipo, Darwin, o avô dele disse isso, Hume disse isso, a filosofia, sei lá, hinduísta disse isso, os gregos em algum momento disseram... Então é tipo, as ideias, elas estão no ar, elas estão circulando. E aí a gente acessa elas através do diálogo, acessa elas através de um livro, acessa elas através de um sonho. Sabe? É tipo, as várias maneiras que a gente tem de acessar ideias, né? Experimentos do pensamento. E a gente, a partir do momento que a gente incorpora, que elas aparecem, a gente põe elas para circular. Num livro, num diálogo, entrando num colóquio e falando, nada a ver, não, isso aí. E é importante, né, gente? Não estou aqui questionando a importância de um grande pensador ou pensadora. Não se trata disso. Trata-se de perceber... Né, aquela clichê, né, montado em ombros de gigantes. Não são nem gigantes, são comunidades. Né? Até essa palavra já traz nela mesma essa ideia de que um grande pensador que passou adiante. Não, comunidades. Né? A ciência é interessante como comunidade. Se não for como comunidade, ela é péssima, ela é terrível, ela é tecnocrática, ela serve à ideologia, ela é horrível. A filosofia é exatamente igual, porque é da natureza do pensamento. É da natureza do pensamento. Nascer da comunidade, nascer das pessoas pensando juntas, certo? Pra gente, encerrando, eu anotei uma frase aqui que eu acho que é importante a gente falar dela, que é o que não mudou a amizade, né? Então, lembrando... Eu queria falar ainda uma coisa, essa é a que você separou pra conclusão, né? É, eu separei porque a gente tá avançado. É essa pergunta é ótima. Essa pergunta é boa. É, você quer falar uma outra coisa, manda ver. A gente não falou do Barthes ainda. A citação. Tá. Então, se possível, Pedro, vamos deixar um silencinho rápido. Que aí ele com certeza vai ver esse silencinho. É um jeito de marcar. A gente Eu acho que eu tenho um marker aqui, peraí. É que eu não sei. Ah, aprendi a fazer markers no Reaper. Agora ninguém me para mais. Óbvio que era o M. Beleza, coloquei um marker aqui na gravação. Maravilha, depois eu falo pra ele. Vamos voltar um pouquinho. Guarda essa aí pra conclusão. Tá. Eu queria falar só da coisa do Barthes. Eu acho essa ideia fantástica também. Manda ver. E aí tem uma ideia no texto que é um jeito interessante de pensar que a gente colocou no Roland Barthes, que é ele falando de um espaço afetivo. E ele... Esse trecho tá no livro Discursos de um Fragmento Amoroso, e ele fala, às vezes, do espaço afetivo do apaixonado, no sentido amoroso, clássico, ser cheio de perigos, assim, é um espaço que, como tá no texto que a gente leu, no trecho que a gente leu, tem recantos mortos, né? É difícil habitar esse espaço. Esse espaço afetivo, ele é cheio de perigos, né? Primeiro, porque ele é muito imaginário, porque ele é apaixonado por excelência, né? Você tá sendo arrastado. Então, o amor tem dessas. A amizade, e aí ele faz essa provocação bonita. Se esse espaço afetivo fosse uma sala de concerto, ela seria, né, no caso da amizade, um espaço de ressonância total. É, a música que é feita ali é ouvida por todos, né? Então, a amizade como um espaço de ressonância total é justamente aquele pensamento que brota no meio da amizade, ele é ouvido por ambos. Ele é trazido por ambos, ele é considerado, ele é acolhido, seja como for. E aí ele fala, não seria o amigo o interlocutor perfeito? Não seria o amigo aquele que consegue dar a uma ideia a sua ressonância adequada, né? E, então, essa imagem é muito bonita e... Eu não acho que se trata de falar que a amizade é maior do que o amor. Eu acho que envolvem espaços afetivos diferentes, né? Cada um com as suas particularidades. Mas a amizade como um espaço onde as coisas podem surgir de forma mais interessante, né? Eu acho essa imagem muito boa para tentar entender o que a gente tá chamando de amizade aqui. De novo, trazendo aquela ideia da amizade como um campo maior, e aí talvez até pensar realmente, né, a amizade e a paixão e o amor como coisas diferentes. Que amor não talvez... é só paixão, né? Então aí a gente ia dar um passo para trás, mas... Mas eu tô pensando... Eu vou tentar substituir a palavra amizade e ver se funciona, que seria quase você fala dessa ressonância e eu penso quase num cuidado. E aí eu não li a fundo as teorias do Winnicott, mas a mãe suficientemente boa, ela é um pouco esse espaço da ressonância, porque ela esse cuidado, e aí eu tô roubando do Heidegger, na verdade, fazendo um pastiche enorme, mas é a zona onde a ressonância é possível. O que é a zona onde a ressonância é possível? Olha que louco, ressonância. O que é um bebê fazer um barulho? E a mãe falar, tá com calor. O que é isso? O bebê se move, tá com fome. O que é isso? O que é esse cuidado? O que é essa atenção? E aí essa zona da amizade, um amigo que cria essa ressonância é esse amigo que fala, mano... Manda ver. Isso é bom. Sabe? Tipo, manda ver. Isso é legal. Vai lá. Vai nesse sentido. Você tá aprendendo isso? Você tá pensando isso? Você tá... Porque eu fico imaginando... Não, eu vou tentar dar um exemplo que é algo do tipo... Um amigo e um amor apaixonado teriam respostas muito diferentes para determinadas coisas. Muito. Sabe? Tipo, se você vira para mim e fala... Mano, eu tô pensando em ir pra praia no fim de semana. Eu falo, velho, manda ver. Oh, tô pensando em ir também, vamos aí. E o amor apaixonado, ele pode ficar ofendido, ele pode ficar assustado, ele pode ficar raivoso, ele pode, sei lá. Né? Então a zona de ressonância É uma zona que permite certas coisas crescerem. É uma zona que permite certas coisas brotarem de uma maneira diferente. E eu lembro do cuidado da mãe porque eu acho isso muito bonito. É, existe uma zona de potencialidade do bebê, da criança, que ela é... E aí essa palavra é linda, amplificada. Há uma ressonância que é diferente de vários outros lugares. Né? Voltando pro chefe, ele jamais diria isso. Uhum. Né? O pai... sei lá, castrador, ele jamais permitiria isso. E a amizade, ela tem... É muito o que a gente vem conversando, você fala muito, que é alegria mútua. A gente tá falando de alegria mútua. Sim, na medida do possível, né? Sempre essa alegria mútua em mente, né? E é isso, né? Um espaço que permite essa ressonância e um espaço que não permite... Basicamente, eles estão expressos, eu acho que num exemplo muito simples, que é alguém, quando vai fazer uma sala de concerto, cuida dessa sala e pensa, aqui o teto precisa ser mais alto, ali o teto precisa ser mais baixo, a cadeira precisa ser de tal jeito, essa cadeira aqui de outro. Assim, a gente, né, o som que vem dali vai para onde? Tá, beleza. Ah, tem um som sobrando ali, uma frequência sobrando ali. Põe determinada coisa ali que absorve essa frequência e aí... o som do baixo não vai ficar tão alto daquele lado. Como é que é isso? Ah, essa caixa de som. E assim, né? Cuida desse espaço. A amizade é cuidar desse espaço afetivo, né? Por isso que a gente tem um entrelaçamento evidente entre amizade e amor, que é algo a ser buscado. A questão é que não é fácil isso, né? Talvez... seja mais fácil cuidar disso quando a gente mantém essas coisas, né? O amor clássico, eu tô dizendo, no sentido erótico, apaixonado, enfim. Né? Às vezes é difícil de entrelaçar essas coisas dessa maneira. Mas, como você falou, você já tirou a conclusão da minha boca, que é na medida do possível. Na medida do possível. É, os dois, a gente tá se esforçando. Os dois interessados e afim, cuidando desse espaço para que coisas possam surgir, né? No caso da amizade, da filosofia, a gente está falando de ideias. Mas você tinha uma conclusão. Tá bonito. Porra! Conclusão. Eu anotei uma coisa aqui que eu queria falar, que na verdade está muito no começo do texto, né? A gente acabou se embrenhando nas ideias e falou muito pouco da historinha do começo do texto. É a gente nessa historinha. Pouco, a gente tem criança. A gente tem que falar mais disso. Essa historinha é a gente criança. Aliás, eu ia te perguntar isso. Eu não sei se eu tenho uma falsa memória. Onde você tem memória disso? Eu tenho mais memória da gente brincando de bonequinho na sua casa e mais memória da gente brincando de rock na minha casa. Mas eu tenho muita memória da gente ouvindo muita música muito alto na sua casa. Ou seja, mistura um pouco. A memória específica da gravação eu tenho no biliche que tinha lá no quarto. No seu quarto. Né? No biliche tinha no seu quarto. E aí tinha um CDzinho que a gente punha pra tocar. Ah, então é isso. Então beleza. Então não é falsa memória. Então é isso. Essa memória eu tenho ali também. E é isso. É a gente criança gravando os primeiros podcasts. É essa vontade de experimentar e essa vontade de... já é filosofia, eu ousaria dizer, porque já é falar pro outro, caramba, olha isso. E tudo bem, era o solo de guitarra do Kiss, sei lá, era o solo, era, não sei, Paralamas do Sucesso, eu lembro da gente ouvindo. Gosto daquele CD da laranja. Exato, já é a gente falando, caramba, olha isso, caramba, isso é legal, né? E aí eu falava pra você, mas só que lá a gente já tava falando pra alguém, a gente já tava com um ouvinte imaginário que a gente nem podia imaginar que depois teria, e que hoje tem, e é muito legal. Olha só que legal isso, olha isso que eu descobri. Nossa, muita gente faz isso comigo, e eu faço isso com outras pessoas, que legal, sim, né? Sim. E aí o que mudou? Essa é a pergunta, essa é uma ótima pergunta, porque muitas coisas mudaram. Muitas coisas mudaram. Mas o que realmente mudou, assim? Tá, tem uma câmera na minha frente agora, tem um microfone, eu aprendi a usar esse microfone, não é mais um microfonezinho com aquele cabinho tosco que vinha no gravador e quebrava a gente... quebrava em, né, duas imagina semanas. Imagina o som daquilo, devia ser horrível, né? Então, não é mais assim, com certeza, muita coisa mudou. Mas, talvez, o fundamental permaneceu, e o fundamental é isso, a gente continua amigo. Seria impossível gravar esse programa se hoje a nossa relação fosse só profissional, assim, se, porque hoje é profissional, evidentemente, tem isso, isso mudou, e isso mudou alterando também muita coisa no caminho, né? Mas seria impossível se não restasse amizade, se a gente não conseguisse, aqui, estando aqui, estar aqui como amigos. Entende? Com certeza. Seria, eu acho que não só não existiria, como não faria sentido. Por não quê? Não faria sentido. Por quê? E eu acho que é por isso que a gente tenta tratar desse espaço, que é o podcast, dessa maneira. Até hoje a gente tem tido muita dificuldade quando o convidado, eu não quis citar nomes, mas quando o convidado vem e fala sozinho. Eu fico falando, mas o que eu tô fazendo aqui? Sabe? Vem dar uma aula, tem espaço no site pra dar aula, a gente chama pra dar uma aula, tá tudo bem. Venha, a gente vê o que faz. Quando chega aqui, a minha vontade é de conversar levando em consideração três coisas, né? Essa triangulação. Primeiro, um assunto. Eu quero que seja um assunto legal. Eu tomo cuidado com o assunto, né? A gente fala besteira, é evidente, acontece, mas eu quero saber minimamente do que eu vou falar. Segundo, eu quero ter essa consideração com as pessoas que estão aqui, nesse lugar aqui. Então, se tem três pessoas aqui, essas pessoas estão à vontade? Como é que elas estão? É legal pra elas? Elas se sentem intimidadas, sei lá. Elas querem estar aqui porque elas querem estar aqui, enfim. A gente se dá bem, é muito difícil gravar um podcast com alguém, né? Uma conversa desse jeito, se a pessoa não vai com a sua cara. É tipo, não venha então, sabe? Não venha, não vamos fazer, tá tudo bem. Em terceiro lugar, com vocês que estão ouvindo. Muitas vezes eu, né, tem esse atravessamento que é, será que eu expliquei isso direito? Será que eu falei isso bem? Será que eu fui desrespeitoso com alguém, com algum grupo? Será que eu dei voz a quem eu acho que eu devo dar voz? Tem toda essa triangulação e eu acho que a boa conversa mostra justamente que não é só eu pensando em voz alta, não é só você expondo, eu esperando e respeitando e depois falando em cima e cada um no seu mundo. É algo que a gente faz juntos, é um versar juntos. O que não mudou, então muita coisa mudou, e aí o que eu diria, o que não mudou é exatamente isso que subjaz todo a essência, isso que subjaz todo o processo, que é que tenha amizade. E eu acho que a gente usa a nossa amizade muito como exemplo, mas que tudo na vida tenha isso. E eu fico imaginando, eu tô sendo o mais literal e profundo que eu posso ser. Tipo, talvez a vida só valha a pena porque tem isso. Então é tipo, vão ter vários predicados. Uhum. Vão ter vários predicados. Você pode ter nascido em 1600, você pode nascer daqui mil... Quem nasceu em 1600 não vai ter como ouvir o podcast, né? Nasceu, chegou cedo demais. Espinozinha poderia. Mas daqui... Mas daqui mil anos, se alguém um dia ouvir o podcast, daqui mil anos, que tem amizade. Percebe? É como se tivesse a essência da coisa é que tenha amizade, uhum. que tenha um encontro, que tenha um Sim. encontro consistente, que guarde o que precisa ser guardado. Aliás, amigo, é muito bom nisso, né? Tipo, mano, não faz, a última vez você se fudeu, você tem noção? Mano, não. Uh-huh. Ou que tenha o desencontro, né? Tipo, sei lá, mano, foda-se, vai então, vai. Se você se fuder, é isso, você se fudeu, tamo junto no que der e vier, é isso. Amizade é essa essência que permite esses atravessamentos. Sim. As pessoas que ouvirem isso num futuro próximo ou não, que elas saibam que a gente pode ter errado um monte de coisa. A gente pode ter falado um monte de merda, a gente pode ter ido mal, Nietzsche, né? Filosofia gosta de pegar e falar, não, mas Nietzsche não disse exatamente isso. Veja bem, Spinoza não há, não. Spinoza a tradução não que vocês usaram. Não, a analogia, essa analogia aí só atrapalha, ai, metáfora demais, ai, sei lá o quê. Tá bom, ok, eu não tô preocupado com isso. Que saibam que o que conta é que a gente está fazendo valer uma certa relação para pensar, para fazer as pessoas pensarem também, para pensar juntos, para isso. Que isso conte mais do que qualquer tropeço que a gente tenha dado pelo caminho. Né? Acho que eu fui contemplado na conversa. É isso. Vamos ver, né? É quem isso. sabe, daqui 25 anos vai continuar existindo o podcast, talvez. O 300 vai ser inimizade, já tá anotado aqui. É isso, já tá anotado, agora a gente vai ter que cumprir. Gente, muito obrigado para todos que ouviram e fiquem bem. Até a semana que vem. Mande o podcast pro seu amigo. Mande. Continuaremos aqui. Valeu, gente. Valeu. Isso aí. Salvo. Isso aí. Caramba. Passa a aguinha, por favor. Hoje ainda... Fiquei até... Hoje sem ainda bosta. Daria pra... Olha, veio o bagulhinho. Hoje ainda daria pra seguir, hein? Vixe. Coisas, coisas. E aí, gente, vocês estão bem? A gente prometeu antes do programa que não ia chorar, então a gente... Mano, comentário...